Saudações, internet. Eu sou o Marcos Mortati, o Govanon, e eu sou do Contra. Sou o Pedro Cava e eu também sou do Contra. E hoje, um ContraCast Notícias especial e santificado, Pedro. Sabe por quê? Por quê? Hoje nós entrevistamos ninguém menos do que Henri Cristo, o filho do homem em pessoa. Ele vai responder uma pergunta nossa. Nós só estamos aguardando confirmarmos nosso link com Brasília, com o Distrito Federal, para começarmos a entrevista. A discípula Alara Haddad, ela vai ler nossas perguntas, né? E nós temos hoje que agradecer a discípula assessora de imprensa, né? Assessora de relações públicas da Soust, a Sinuê Oliveira. Muito prestativa, muito prestativa. Colaborativa. Sim, nos atendeu com grande presteza. Agora vamos ao nosso link com o Distrito Federal. Marcos Mortati, do Rio de Janeiro. Saudações, querido Rabi. Venho em nome do podcast Programa de Rádio por Internet ContraQuest apresentar uma pergunta e um pedido ao Henri Cristo. Eilos, vamos primeiro ao pedido dele. Nós do ContraQuest temos um pedido especial de fé. Gostaríamos de pedir ao querido Rabi Henri Cristo que abençoasse ao vivo nosso programa ContraQuest, seus apresentadores Govanon, Nelly e Cava, e bem como seus ouvintes. Nós sentiríamos honrados e renovados em receber essa bênção e transmitir a gravação à nossa audiência. Muito bem, meus filhos. Eu, no final do me lembro, no final do programa, na hora da bênção, invoco o Pai, leia de novo o nome deles, peço ao Pai e eles participam da bênção. Agora, adelante. Espero que ele compreenda que no final tem que deixar isso para o final, porque a filha tem que andar, né, meus filhos? A pergunta é a seguinte. Há mais de 2000 anos, em sua vinda anterior à Terra, Henri Cristo, com o nome de Jesus, sentiu todo o fardo de sua missão entre os homens, passando por privações, humilhações, tortura e o destino terrível da cruz. Chegou a pedir ao Pai que afastasse aquele cálice dele, como podemos ler em Lucas 22 a 42. Nossa pergunta é, hoje, em sua atual estado na Terra, Henri Cristo já sentiu a vontade de pedir ao Pai novamente que o afastasse do cálice das atribulações atuais? Em algum momento, a sua missão trouxe algum fardo ao seu corpo e espírito? Quem me conhece nesses 44 anos de vida pública, e quem me conhece nesses 30 e poucos que aqui no Brasil, em dois continentes, eu digo quem sou, sabe que eu bebi não um cálice de amargo, de líquido amargo, e sim toneladas, galões, garrafões de líquido amargo. Mas o meu Pai, Senhor Deus, tem me confortado, porque eu já teria atravessado, passado pelo processo de reprovação no Calvário, e tem me dado conforto. E a consciência de que eu não posso, nem sequer tenho direito de pedir para ele afastar de mim o cálice. O que eu tenho que pedir e peço sempre a ele é que me dê conforto, me dê força, me dê compreensão das coisas que acontecem em minha volta. E aí ele me explica, me orienta e me mostra que cada coisa tem um significado, que nada acontece na Terra sem o consentimento dele, e me fez saber que todos os golpes da adversidade são amargamente terríveis, mas nunca esteris. Me fez saber, compreender tudo isso, que depois dos golpes da adversidade, depois das tempestades, depois das dificuldades, depois que os integrantes da parábola do filme seguem seus destinos, depois que os especialistas em traições traem, vem o conforto, vem o bem-estar, vem a alegria da presença do Pai, do poder que Ele me dá para ir adiante e ensinar-me sempre que eu encontro alguém, seja jovem ou velho, rico ou pobre, analfabeto ou culto, que tem uma veia mística, uma veia para depositar nela os conhecimentos que meu Pai ministra, eis aí o meu momento de gozo, de eu saber que eu estou transformando alguém em cofre para depositar lá minhas riquezas, meus diamantes, todo o meu cabedal de ouro, que é as coisas que meu Pai me deu, e eu deposito naqueles que veem a minha presença. Esses dias mesmo eu estava em São Paulo, na televisão, e apareceu um cidadão lá, que até eu fiquei muito feliz em encontrá-lo, malgrado o tempo corrido, estava lá para entrar no programa, né? E ele chegou e disse assim: Ingrid, um artista, é difícil ver um artista dizer isso. Eu li todas as tuas perguntas na internet, eu conheço toda a tua história e eu te levo a sério, Ingrid. Você agora está aqui em Brasília fazendo um show num teatro aí, e que diz que vai me visitar. Seja muito bem-vindo. O nome dele é Gustavo Mendes. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine. Ele veio lá no meio dos artistas, toda... Olha, Ingrid, eu li tudo. Isso é uma música para minha orelha. Ver que uma pessoa tem inteligência, tem um intelecto livre para ler todas as coisas que eu respondi, mais de 300 perguntas, e assimilar e compreender a minha missão de filósofo, porque eu não sou religioso, sim filósofo. Agora mesmo dei uma entrevista para uma universidade lá de Estados Unidos, como é o nome? Arkansas. E que me fizeram perguntas mais aparentemente absurdas, mas que com muito gosto eu, da parte do meu pai, respondi a pergunta mais absurda, aparentemente, que está respondida e vai ser exposta na página e tudo, é que ele me perguntou a idade da minha mãe terra, né? Então aí existe uma controvérsia, né? Aí eu expliquei tudo direitinho, conforme meu pai mandou explicar a idade real da minha mãe terra. Quem quiser entender, entenda. E expliquei metafisicamente. Bom, vamos, a filha tem que andar. Espero que tenha sido entendido. Eu concluí a pergunta. Muito interessante a resposta dele, Pedro. Muito interessante. Muito esclarecedora sobre o que ele passou, né, nessa caminhada, nessa trajetória dele em vida pública aqui entre nós. E sabe o que me espantou nessa uma semana que eu venho conversando por e-mails com a Sinoê? Eu tive contato com os perfis de Facebook, de Twitter, dela e das discípulas. Por quê? É que elas são pessoas normais, elas são mulheres jovens que têm uma vida absolutamente normal dentro daquela comunidade. Elas ouvem rock. Pasme, no perfil de uma, eu vi bandas de rock. Nas novas, né? Das discípulas mais novas, eu vi o gosto musical compatível com uma menina não religiosa. Olha só. À primeira vista, quem olha, assim, a mídia fala, né? As pessoas comuns falam, são fanáticos, são isso, são aquilo. Não foi o que eu percebi, sabe? Apesar daquelas roupas, daquela indumentária, são pessoas comuns. Vão ao cinema no domingo. Sim, vêem filmes. Eu vi muitas páginas de filmes, incluindo no perfil do próprio Rabi, Pedro. O próprio? No próprio Rabi, ele assiste a filmes como nós assistimos. E eu tive a surpresa de ver vídeos do cotidiano deles, sabe, através de pesquisa que eu fiz para conhecer mais. Eu já conheço o trabalho de Henrique Cristo assim, desde a adolescência, que eu acompanho na mídia e nos jornais especializados, né? Que ele tem uma vida comum, ele faz pão naquela comunidade. Eu vi um vídeo dele fazendo pão. Realizando massa? Fazendo massa de pão, porque ele já foi padeiro, né? Antes de descobrir que era o emissário do pai. Então, o que me leva a crer que eles são pessoas comuns, sabe? Elas, principalmente, eles são pessoas como nós. E que são tratados muitas vezes como uma coisa humorística pela mídia, né? E não, que não dá um olhar, né? Não. Sim, não. Tem entrevistas sérias, mas que a mídia não relata, a mídia não mostra. Ou mostra muito pouco. Vamos nos preparar agora para nosso link entra de novo com a benção de Henri Cristo para nossos apresentadores, nossa audiência e para o ContraCast, ao link com o Distrito Federal. Nós do ContraCast temos um pedido especial de fé. Gostaríamos de pedir ao querido Rabi Henri Cristo que abençoasse ao vivo o nosso programa, o ContraCast. Seus apresentadores, Govanão, Nelly e Cavá, e bem como seus ouvintes, nos sentiríamos honrados e renovados em receber essa bênção e transmitir a gravação à nossa audiência. Bem, as minhas escusas a todos os que me ouvem pela minha falta de profissionalismo e ter permitido que eu repetisse duas vezes isto, mas Eu não sei se vou me tornar profissional nessas coisas de comunicação. Então, no momento, apenas vou pedir ao Pai a bênção, que essa bênção que eu vou pedir para os beneméritos, para a Confraria dos Beneméritos, para os que estão chegando agora, que ela também cubra de bênção esses jovens que pediram essa organização musical, né? Podcast. Pois é. Então, que a bênção do Pai cubra todos, né? Aqueles que querem participar de perto da bênção nesse instante, que precisam da bênção, colocam suas mãos assim e pensaram com os olhos abertos no Pai. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto qual dos olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos os filhos, até sábado e até sempre. Agora que já estamos abençoados, é com grande alegria que recebemos essa bênção do Rabi. Antes de nos despedirmos, nós temos agradecimentos a fazer, Pedro. Claro, primeiramente ao Rabi, por ter nos atendido com grande carinho, com grande rapidez, visto que a sua agenda é muito apertada, né? O dia a dia dele tem muitos compromissos, né? Apertadíssimo. Queríamos agradecer também à discípula, assessora de relações públicas, a Sinoê Oliveira, por ter nos atendido com grande profissionalismo. Sim, ela foi muito profissional, muito prestativa, como eu já disse, foi rapidíssima também, né? Sim, muito cortês, qualquer dúvida nossa ela pegava, tirava no mesmo dia. Eu também tive a oportunidade de falar uma vez por contato telefônico com ela, em que nós fomos convidados a visitar a sede da Soust. Ah, sim, teve isso também. Sim, convite que nós aceitamos prontamente, assim que pudermos ir para o Distrito Federal e termos infraestrutura para gravarmos o evento. Queríamos agradecer também a Lara Radar por ter lido nossas perguntas e o nosso pedido ao Rabi Henri Cristo. Com esse espírito de alegria, nós nos despedimos. Tomados pela fé. Tomados pela fé e sigam com suas vidas.